Anulado o Mundial de Patinagem Artística para a próxima semana em Tóquio. Benfica volta a deslizar. Empata 1 frente ao Portimonense. 300 judocas este fim de semana em Portugal para a Taça Europa. Estes são alguns dos destaques da edição de hoje do Desporto Antena. Sabe o que é a Hora Zero? A Hora Zero é a oportunidade de um novo dia. Uma nova oportunidade para ser e sonhar. E como queremos estar consigo em todos os momentos, fazemos-lhe também companhia nessa hora. Hora Zero, de segunda a sexta-feira, entre as 0 horas e as 2 da manhã, com Carlos Bonaparte. Na Antena Web existe um espaço dedicado aos grandes nomes da canção portuguesa. Autores, compositores, cantores, instrumentistas e outros artistas têm o seu momento em Canto Português. Um programa dedicado ao melhor da canção lusitana. Canto Português. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 22, aqui na Antena Web. A Rádio Antena Web apresenta Marily. A jovem cantora de Marco de Canaveses é a próxima entrevistada da Antena Web em mais um Tempo de Antena. Só junto de ti eu consigo ser e ficar mais perto do céu. Em início de carreira, Marily é já uma promissora artista no mundo da música ligeira nacional. Como surgiu a música para Marily e como surgiu Marily para a música, são algumas das coisas que vai poder ficar a saber na próxima entrevista da Rádio Antena Web, no próximo dia 18 de março, em mais uma edição de Tempo de Antena. Marily em entrevista à Rádio Antena Web, na próxima edição do Tempo de Antena, dia 18 de março, a partir das 5 da tarde. Uma entrevista a não perder. Boa noite. O Mundial de Patinagem Artística foi hoje cancelado pela Federação Internacional de Patinagem. O evento iria realizar-se entre os dias 21 e 27 de março, na próxima semana, portanto, na capital japonesa, em Tóquio. Na sequência da tragédia que vive atualmente o Japão, a Federação Internacional de Patinagem decidiu cancelar este evento. Fica a dúvida se a Federação Internacional de Patinagem conseguirá encontrar uma nova data para a realização do evento ou se o mesmo será definitivamente cancelado. O evento, como disse, iria realizar-se então entre os dias 21 e 27 de março, demasiado próximo para que o Japão recupere e reúna novamente as condições para realizar este evento. E no futebol, o Benfica voltou a marcar passo naquilo que ainda se poderia chamar de corrida pelo título. Depois de perder no estádio AXA, no passado domingo, num jogo a contar para a 22ª jornada da Liga Nacional de Futebol, frente ao Sporting de Braga, por 2-1, o Benfica empatou ontem na Luz, frente à equipa algarvia do Portimonense. Na verdade, o Benfica esteve inclusive a perder com um golo de Ricardo Pessoa, através da marca de grande penalidade, a passagem do 28º minuto. Mas 50 minutos depois, portanto 33 da segunda parte, foi a vez do Benfica chegar ao empate por intermédio do português Nuno Gomes. Foi o salvador de uma noite sombria no Estádio da Luz. O inferno vermelho vibrou, mas não foi suficiente para que o Benfica conquistasse os 3 pontos. Entretanto, só falta realizar um jogo, o Futebol Clube do Porto, União de Leiria, que está quase a realizar-se, começa às 8:15 da noite. Vamos aos resultados até aqui já conhecidos, mas se o Futebol Clube do Porto ganhar, a equipa azul e branca ficará a 13 pontos de vantagem do Sport Lisboa e Benfica. Há ainda um outro jogo que falta realizar, que é o Olhanense Sporting de Braga. O jogo só se irá realizar no próximo dia 27 de março. Ora, vamos então aos resultados que há desta jornada. Vitória de Guimarães 1, Vitória de Setúbal 1, Naval 1º de Maio 0, Marítimo 3, Beira-Mar 3, Paços de Ferreira 1, Nacional 1, Académica 1. Está então a realizar-se neste momento, ou irá começar daqui a pouco, o jogo União de Leiria, Futebol Clube do Porto, no Magalhães Pessoa. Benfica 1, Portimonense 1, Rio Ave 0, Sporting 0. Ora, a equipa do Sporting então a cair mais uma vez, a empatar mais uma vez, desta vez em Vila do Conde, a 0 bolas. Lidera o Porto com 62 pontos, tem mais 10 que o Benfica, mas tem menos um jogo. É hoje, então, contra a União de Leiria. O Benfica tem 52 pontos e vai em segundo. O Sporting Clube de Portugal vai em terceiro e tem 37 pontos. A caminho da descida para a 2ª Divisão estão as equipas do Portimonense e da Naval 1º de Maio, ambos com 16 pontos, menos 5 do que o Vitória de Setúbal, que é atualmente o 14º classificado. E na Liga de Honra realizou-se a 21ª jornada, uma jornada que foi, enfim, de grandes encontros, com a polémica habitual que já nos vamos habituando a ver no campeonato da 2ª Divisão, da Liga de Honra. Uma jornada que contou com dois encontros de destaque, a começar pelo Gil Vicente 3, Feirense 2. A equipa do Gil Vicente venceu e está a lutar neste momento pela subida, ou melhor dizendo, pelo regresso à 1ª Divisão. Depois de ter sido relegada por questões, enfim, no fundo da Secretaria, para a 2ª Divisão, a equipa do Gil Vicente está, pela primeira vez, no término, na reta final de um campeonato, a lutar pela subida, pela promoção de divisão. A equipa do Gil Vicente começou a vencer, logo com um golo de Luís Carlos, à passagem do minuto 3, mas aos 13, Gonçalo Abreu restabelecia a igualdade para a equipa de Santa Maria da Feira. 12 minutos envolvidos e Roberto dava a cambalhota no marcador. A equipa do Feirense marcava assim o 2-1 fora. A equipa do Adelino Ribeiro Novo parecia já mesmo caminhar para mais uma derrota. Só que aos 82 minutos, 8 do fim, Zé Luís conseguiu empatar ou reempatar a partida 2-2. Era o resultado que se verificava à passagem do minuto 82. Ora, a partir daqui, a equipa do Gil Vicente viu-se com fogo renovado e aos 88, apenas a 2 minutos do fim do tempo regulamentar, o jogador Ramazzotti fez o 3-2 para a equipa de Barcelos. Assim, o Gil Vicente conseguiu uma importante vitória. É, neste momento, o terceiro classificado. Já lá vamos. Antes, encontro entre candidatos, mais do que candidatos à promoção, neste momento estão mesmo nessa posição. Ora, Trofense era primeiro, Oliveirense era segundo, precisamente as duas equipas que se defrontaram este fim de semana em Oliveira das Meias. A equipa do Oliveirense venceu por 1-0 num golo repleto de polémica. Foi quando, aos 20 minutos, Ronaldo Marczynski introduziu a bola na baliza dos Trofenses. Mas dizem que foi com a mão. Infelizmente não podemos confirmar ou não se foi efetivamente uma jogada com a mão, se foi ou não mal ajuizada a decisão do árbitro do encontro. O que é certo é que a equipa da União Desportiva Oliveirense venceu, está em primeiro e está ainda mais próxima de conseguir um feito. É voltar à divisão, voltar a ser prima divisionário, algo que já não conseguia desde a década de 1945-1946. Mas há outros encontros a registar nesta 21ª jornada, vamos a eles. Covilhã 2, Arouca 3, com um susto para os arouquenses. Belenenses 0, Santa Clara 0. Varzim 2, Estoril Praia 2. Fátima 0, Desportiva das Aves 0. Moreirense 2, Friamundo 1. Penafiel 1, Leixões 4. A equipa da Oliveirense segue em primeiro lugar com 38 pontos, mais 2 que o Clube Desportivo Trofense, com 36. A equipa do Gil Vicente tem menos 3, portanto tem 33 pontos e vai no terceiro lugar. O 14º classificado é a equipa do Varzim, que está em risco da terceira divisão, sobretudo, e está em risco sobretudo se a equipa do Covilhã ou do Fátima vencerem. É que estas duas equipas, apesar de estarem em 15º e 16º lugar, têm ambas 18 pontos, portanto apenas menos 2 do que o Varzim Sport Club. Na 2ª Divisão também foi uma altura de grandes jogos. A Zona Centro esteve super agitada. Derrotas inesperadas, vitórias inesperadas. Muito aconteceu. Aliás, não foi só nessa divisão. Vamos começar por um resultado inesperado, que foi a vitória do Andorinha, que venceu por 3-2 na Madeira, aliás, a equipa do Futebol Clube Tircense. Os nortenhos ainda estiveram em vantagem, mas acabaram por ceder os 3 pontos à equipa da casa. A Associação Desportiva Oliveirense venceu por 2-1 a equipa de Merlin de Sampaio, o Merlinense. O Bragança empatou a 2 com a Associação Desportiva de Faf e o Ribeirão também empatou a 2 com a União Desportiva da Madeira, aliás, o Clube de Futebol União da Madeira. Ponta Solense 0, Camacha 1, Chaves 1, Marítimo B 0, Lousada 2, Atlético de Macedo Cavaleiros 1, e Vizela 2, Clube de Futebol do Caniçal 1. Ainda assim, após este deslize, mais um, a equipa da União da Madeira segue em primeiro lugar com 51 pontos. Ainda tem uma vantagem confortável sobre o segundo, a equipa do Tircense perdeu, portanto continuou com 6, aliás, até aumentou a vantagem de 5 para 6 pontos sobre o Futebol Clube Tircense, que é agora segundo classificado com 45 pontos. A equipa do Desportivo de Chaves vai em terceiro lugar e nem as dificuldades financeiras os abrandam. Venceu então o Marítimo e tem 40 pontos. Está agora mais próxima do Tircense. O Andorinha, precisamente a equipa que fez a surpresa da semana ao vencer então a equipa do Tircense, está agora no 14º lugar com 24 pontos. Mas está à vontade, porque o Bragança, a 15º, tem menos 10, portanto tem 14 pontos. E o 16º, a Associação Desportiva Ponta Solense, tem apenas 12 pontos. De corridas que estão, e recordemos, 23 jornadas, estamos portanto a 7 do fim desta primeira fase deste campeonato. Na Zona Centro, a União da Serra venceu por 2-1 o Pampilhosa, Jumoriz 2, Cesarense 3, Elétrico 0, Sporting de Espinho 3, e depois Padroense 0, aliás Lordelo 2, Padroense que é segundo, Gondomar 3, Tondela 2, sem dúvida um resultado surpreendente, Coimbrões 2, Torizense 1, Sertanense 1, Anadia 0 e, por fim, Sporting de Pombal 1, Boa Vista 0. Agora, a diferença entre os três primeiros é muito pouco e já tudo é possível. O Tondela continua a ter 42 pontos e continua a ser líder, mas o Padroense também está muito ao pé com 40 pontos. A equipa do Padrão da Légua está, então, aliás, no segundo posto. Bem perto está agora a equipa do Coimbrões. O Sporting Clube Coimbrões, a equipa do Matos da Silva, aliás do Silva Matos, venceu então este importante encontro e encontra-se neste momento a apenas 3 pontos do primeiro lugar. Ora, o 14º lugar é a União Desportiva da Serra, com 25 pontos, 15º Cesarense com 20, 16º Elétrico com 13 pontos. Por fim, na Zona Sul, Praiense 1, Atlético de Reguengos 3, Mafra 2, Loulotano 3, uma surpresa também nesta tarde do domingo, Casa Pia 0, Madalena 0, Atlético 0, Real 0, Carregado 3, Juventude de Évora 0, Pinhal Novense 1, Clube Oriental de Lisboa também 1, Lagoa 0, Sporting Torriense 1 e Operário 0, Sporting Farense 1. A equipa do Atlético Clube de Portugal tem 53 pontos e vai no primeiro posto, bem à vontade, tem mais 7 pontos que o Sporting Torriense, que tem 46, e vai em segundo lugar. O Mafra, com 43, ocupa neste momento o terceiro posto. A equipa do Real Sport Clube tem apenas 18 pontos e vai no 14º lugar. 15º Praiense com 13 e também com 13. O Grupo Desportivo de Lagoa, a equipa Algarvia, ocupa neste preciso momento e ao cabo de 23 jornadas, a 16ª e última posição. Antena Web da-te música. Mas isso tu já sabias. O que não sabes é que agora podes ouvir música ao vivo na tua rádio. Live traz-te os melhores concertos todas as semanas. Live, o teu programa às segundas e quintas-feiras, 10 da noite, na Antena Web. Porque a Antena Web deseja ser mais a sua rádio e aproximar-se cada vez mais de si, apresenta Panorama Agrícola. um programa diário de segunda a sexta-feira, que lhe traz algumas dicas e notícias que de certo vão ajudar e orientar no seu dia-a-dia. Panorama Agrícola, um programa da EPAGRI, de segunda a sexta-feira, entre as 11h50 e o meio-dia, aqui na Antena Web. E no Campeonato Nacional da Primeira Divisão de Futebol, Campeonato de Júniores, de Sub-19, portanto, está a decorrer, ou decorreu neste fim de semana, melhor dizendo, a quinta jornada da segunda fase, que apurará então o campeão. E teve os seguintes resultados. Primeiro, um derby minhoto, Vitória de Guimarães 3, Sporting de Braga 2, União de Leiria 0, Sporting Clube de Portugal 8, Futebol Clube do Porto 5, Naval 1 de Maio 1, e Benfica 2, Gondomar 0. Lidera a equipa do Vitória de Guimarães com 12 pontos, tem tantos quantos tem o Futebol Clube do Porto ao cabo de 5 jornadas, e vai o Porto em segundo lugar. Em terceiro vai o Sporting Benfica com apenas 9 pontos. A União de Leiria vai em sétimo com 3 pontos. Oitavo e último classificado, a equipa da Figueira da Foz, a Naval 1º de Maio, conseguiu até agora apenas 1 ponto. No futebol feminino, mais uma jornada da segunda divisão, da fase de apuramento para a primeira divisão. Os dois primeiros classificados irão então subir ao escalão máximo do futebol feminino nacional. A Escola de Futebol Feminino de Setúbal venceu por 3-1 o Sport Clube da Régua, que, apesar da derrota, foi um excelente resultado, dado que marcou o seu primeiro golo nesta segunda fase. A equipa do Casa do Povo de Martim teve também o seu momento de glória, mais uma vitória, 3-1 a favor, enfim, das Martinis, que venceram então em casa a equipa da Fundação Laura Santos. A equipa do Martim está em pleno, aliás, tem 3 jogos, 3 vitórias, tem 9 pontos e é líder destacado. Folgou a equipa de Santa Maria da Feira, o Feirense, precisamente, que tem 4 pontos e vai em segundo lugar. O último lugar, o quinto neste caso, é a equipa da Régua, que tem 0 pontos. Marcou apenas um golo e já sofreu 18. Antenoeve, do Esporto. Espanha, Brasil, Luxemburgo, Canadá e Alemanha. São apenas 5 dos 16 países que vão marcar presença neste fim de semana, nos dias 26 e 27, em Coimbra, para a realização da Taça Europa. É a 12ª vez que Portugal acolhe este evento em judo, desde 2000. E desde 2003, em Coimbra, onde, aliás, se irá realizar esta 12ª edição, que conta com cerca de 300 judocas de 16 diferentes nacionalidades. A prova integra também alguns países que não são da Europa, mas a maior parte dos judocas provém precisamente do velho continente. Portugal, como é claro, também tem uma forte presença. Segundo o diretor técnico nacional Luís Monteiro, que marcou presença esta tarde na conferência de imprensa inaugural da competição, esta é a prova com maior adesão de sempre. No passado ano, Portugal arrecadou 5 medalhas, meta que Luís Monteiro espera ver superada. Quanto a Jorge Fernandes, que também marcou presença nesta conferência de imprensa, o presidente da Associação Distrital de Coimbra tem uma ideia mais otimista. Prevê que 2 ou 3 medalhas fiquem mesmo na cidade anfitriã. Marcaram ainda presença outras importantes figuras do judo nacional, entre as quais o árbitro internacional Nuno Carvalho e atletas em representação da Académica de Coimbra e do Judo Clube de Coimbra. Como disse, este evento realiza-se neste fim de semana, nos dias 26 e 27, no pavilhão número 3 do Complexo Universitário de Coimbra. A esta Taça Europa seguir-se-á um estágio internacional, igualmente, segundo o diretor técnico nacional Luís Monteiro, com muita adesão. E na corrida à presidência pelo Sporting Clube de Portugal, Bruno Carvalho ganhou hoje um novo fôlego ao divulgar os 3 nomes que serão o fundo de investimento de 50 milhões de euros para o Sporting Clube de Portugal. Tudo começou na semana passada, quando Agostinho Lopes proferiu declarações ofensivas ao outro candidato, Bruno Carvalho, alegando que nem para várias vezes de terceira categoria servia. Ora, referindo-se, neste caso, ao facto de várias vezes ter um fundo de investimento sem que nunca se conhecessem, no fundo, os seus investidores. Ora, a resposta, Bruno Carvalho divulgou então os três nomes que irão, no fundo, ser então este investimento para o Sporting Clube de Portugal, no total de 50 milhões de euros. Três russos, que se pensavam ao início serem apenas dois, mas hoje Bruno Carvalho revelou então os três nomes para este fundo de 50 milhões de euros, caso vença as eleições, já do próximo dia 23 de março. Leonid Gassov, que foi ex-presidente do Comitê Olímpico Russo. Alexander Nazarov, que foi o sucessor de Abramovich na Chukotka. E Yuri Pachetnik, que é dono da empresa Stroy Center, que é uma empresa ligada ao ramo da construção civil. Estes três russos vão investir 50 milhões de euros no Sporting Clube de Portugal, caso Bruno Carvalho vença as eleições do próximo dia 26. Uma apresentação de peso, que mereceu o silêncio dos outros candidatos. As eleições para a presidência do Sporting Clube de Portugal realizam-se deste sábado que vem, a 8, dia 26 de março. E para fechar a edição de hoje do Desporto Antena, um incidente que deixou em alvoroço os cerca de 40 funcionários que se encontravam nas instalações da Associação de Futebol do Porto. Uma chamada para esta associação com uma ameaça de bomba. Supostamente um engenho explosivo deflagraria dali a 30 minutos. De imediato, Lourenço Pinto chamou as entidades responsáveis, neste caso a polícia e os Minas e Armadilhas, para detectarem se haveria ou não motivo para esta ameaça anónima. Lourenço Pinto, presidente, explicou que a intervenção foi rápida e que, por isso mesmo, a normalidade foi restabelecida apenas 60 minutos depois. Não esclarecendo, entretanto, se foi uma brincadeira de mau gosto ou se, efetivamente, se encontravam nas instalações algum tipo de engenho explosivo. A chamada foi realizada por volta das 17 horas e às 18 já a rua tinha novamente circulação de trânsito e já a Associação de Futebol do Porto estava em normal funcionamento. Um final de dia atribulado no Porto e o término da nossa edição de hoje do Desporto Antena. Voltamos amanhã às 8 da noite. Fique bem, até lá!